Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Manhã sem alegria não é manhã. Por isso mesmo, o Canal 1 apresenta de segunda a sexta, das 9 às 10, Maurício Fares. Um programa que recebe o nome do seu locutor para, durante 60 minutos diários, trazer muita animação e um sorriso no rosto. Conheça a voz de alguém que tem por dom a comunicação. Maurício Fares. Segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, com Maurício Fares, no Canal 1. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre. Um programa onde toda a música é livre. Porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre. Às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio, no Canal 1. Preparado? Então vem daí! GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da melhor. Aos domingos, às 4 da tarde, com Hermes Dias, no Canal 1. Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. A discoteca do Cleiton traz hoje pela primeira vez o cantor Lucas Freire. A Faculdade da Música apresenta os mestres Adalberto e Adriano, a frase irretocável do filósofo francês Rousseau, a oração de hoje, uma oração belíssima, que eu vou tirar do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, e a dica de hoje, você já reparou que você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa? E você já pensou em equilibrar mais ou menos isso? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um sucesso maravilhoso, e hoje no programa eu vou receber a dupla Mozart e Moacir. O Mozart, ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor vocal, ele é arranjador. E o Moacir também canta há muitos anos, há mais de 30 anos. Os dois, depois de experiências com outras duplas, se juntaram, gravaram um disco e vem lançar em primeira mão aqui no nosso programa uma dupla caipira. caipira. Essa é a caipira pirapora mesmo, viu? Daqui a pouquinho, Mozart e Moacir no programa Cleiton Aguiar. Eu começo trazendo aí. Ela deu um novo rumo para sua vida, um novo rumo para sua carreira. Márcia Ferreira, quão formoso és. Amiga Márcia Ferreira, quão formoso és. Essa dupla já se separou, mas era uma dupla sensacional, né? Fez muito sucesso e eles me deram o prazer de gravar uma música minha. Beto e Braga, Tudo Mudou. Beto e Braga, do Cleiton Aguiar, tudo mudou. Eu escrevi essa canção, eu cheguei um dia em Coromandel, nem tirei a mala da caminhonete. Deixei minha mulher na casa do meu pai e falei, eu vou lá em cima ver meus amigos, eu tô morrendo de saudade dos meus amigos. E subi. Quando eu cheguei lá num barzinho da moda, perto da rodoviária lá em Coromandel, todo mundo, ô Cleiton, eu olhava assim, não conhecia ninguém. Eu fui lá no fim do boteco e voltei, e não tinha um amigo meu, estava lotado de filhos dos meus amigos, né? E aí eu fui para casa com o rabinho no meio das pernas, e escrevi essa canção, tudo mudou, e tudo muda mesmo, né? Eu chego agora lá, todo mundo me conhece, eu não conheço ninguém na minha terra, mas... essa moda aqui é bonita. Dalvan, Haja Coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Dalvan, Haja Coração. No próximo bloco eu vou conversar com a dupla Mozart e Moacir no lançamento nacional do seu CD. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje aqui o Mozart e o Moacir. Vocês conhecem o Mozart já de muito tempo. Ele formou durante muitos anos a dupla Mozart e Mozaí. E o Moacir fez também vários trabalhos artísticos aí, já esteve no meu programa com o trio Nota 10, né? Fez muito sucesso naquela época e tal. E depois de muitos anos de amizade, os dois se juntaram e estão lançando o primeiro disco da carreira da nova dupla. Com muito carinho que eu recebo o Mozart e o Mozart. Mozart, tudo bom? Tudo bem, Cleito. Um prazer falar com você aqui no seu programa. O Mozart é meu conterrâneo lá de Coromandel. Coromandel, vou te contar. Coromandel, rapaz, da gente boa demais da conta, não, né? É? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Depois de uma temporada aí, né, que você deu uma parada, cuidando só das produções, das composições, você volta ativa, né, com um novo parceiro. É verdade, que o Zé Mulato fala que cantar é igual coceira de macaco, não passa nunca, né? Deixa um pouquinho mais. Coceira de macaco? É. Então, agora com o Moacir, que é meu compadre, a gente é amigo há mais de 350 anos, sabe? Então, é uma parceria muito legal, fizemos um disco que o povo vai decidir, eu gosto. Não, eu escutei o disco inteiro, hoje, mais cedo, nós tivemos gravar comigo o programa de televisão, da Rede Brasil Televisão, e eu trouxe o disco, eu tenho a mania de escutar o disco inteiro, escutei o disco inteiro e comecei, dei um azar danado que eu comecei e não dei conta de parar, fui obrigado a escutar o disco todo, né? Moacir, você também está na estrada há muito tempo, né? Você é goiano de Pirinópolis... É, a gente está na lida. Na alma, né? A gente, a música, porque meus tios eram. Eu aprendi a mexer com música em folia com meu tio, começou a ajudar a cantar em folia. E aí fui apaixonando pela música e sempre. Na verdade, eu acho que as pessoas do interior, as pessoas da roça, já nascem impregnado da cultura, né? E a música sertaneja de raiz, com certeza, é um dos pontos que a gente não dá conta de escapar. Eu gosto de todo tipo de música, mas a música que me emociona é exatamente aquela música que fala realmente das coisas da terra, né? Vamos ver como é que ficou. Eu vou mostrar logo uma música aqui, do Mozart e do Moacir. Eles estão botando muita fé nessa moda. Uma composição do finado Ronaldo Viola, da Juliana Andrade e do Dino Guedes, Casal Sem Juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar a conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão na ausência, o sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar a conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão, na ausência é o sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Vai bater muita solidão, na ausência é o sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Lançamento nacional no programa Cleito Aguiar, Mozart e Moacir, casal sem juízo. Vocês se mantiveram, né, o Mozart, se mantiveram fiéis ao estilo de música que vocês, que é o que vocês, que é a vida de vocês, né? É, apesar que esse CD tem uma diversificação maior, em termos de romântico, raiz, alguma coisa mais alegre também, mais dançante, né? Mas você ouviu o disco, você sabe que é tudo falando a mesma coisa, assim, falando... É, você é que nem o Zé Mulato. O Zé Mulato, quando ele começa a ficar assim meio refinado, ele volta lá no interior para a roça, pra ele engrossar de novo. É, engrossar de novo. Agora, o Moza, você tem um trabalho paralelo a esse trabalho de cantar. Você tem também um trabalho reconhecido no Brasil inteiro como produtor, né, de disco, como produtor vocal principalmente. E também como compositor de grande sucesso, de grandes artistas, né? Como é que é conciliar tudo isso? Porque o Marrequinho e o Zé Mulato falam que a gente não é compositor, a gente não escreve, a gente não, apenas passa para o papel que manda para a gente, né? Você sabe que eu acredito nisso, né? Como se a gente fosse uma espécie de antena, isso, né? Um receptor. Um receptor. Então, a gente compõe umas coisas, você não está pensando naquilo. Vem um tema que você nunca pensou. Quando você vê, o trem chega pronto, letra e música de uma vez só. Um dia vi alguém falar, não lembro mais quem que foi, que acordava de madrugada com a ideia na cabeça e já escrevia, no outro dia ia ver, era uma música. E eu falei, mas isso deve ser conversa fiada, né? Mas acontece. É assim, é verdade. E tem outro também, um exemplo também, Cleito, que já aconteceu comigo e já depois conversei com o Marrequinho, conversei com o Zé Mulato. Tem lugares que você... Tem uma vez que aconteceu comigo, eu estava indo para João Pinheiro, entre Patos e João Pinheiro, num determinado lugar, eu estava dirigindo, veio uma frase, veio outra, falei, não, vou ter que parar, né, para escrever. Aí parei, escrevi, saiu meia música, a metade da música, saiu um verso e um refrão, e ficou por aí. Aí fui embora para João Pinheiro, fiquei por lá uns 10 dias, 15 dias mais ou menos. Quando eu voltei no mesmo lugar, veio o resto da música. Então, você perguntou como é que eu concilio tudo isso. Pois é, mas você vai responder como é que você concilia tudo isso depois que eu vou tocar essa moda aqui. Essa moda aqui é uma música que já existia, que você deu um jeito novo nela, né? Isso, é uma música, é meio um folclore, né? Essa música ninguém sabe de quem é. Domínio público, né? Eu peguei de uma roupagem diferente. Então vamos ver como é que ficou aí. Mozart e Moacir, Canta Sabiá. Eu sabia cantando no alto do Chapadão. Eu fui pedir pra ele, sabia não canta não. Mas canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Fui na lembranças da moça, recebi seu desengano. Voltei de foice quebrada, no caminho eu vi chorando. Encontrei com o sabiá no arvoredo cantando. Sabiá me perguntou, moço, como está passando? E sabiá, eu tô penando. Canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Fui na casa da moça somente pra te amar. Voltei triste, aborrecido, quando eu vim de lá pra cá. Encontrei com o sabiá no arvoredo a cantar. Tenho pelejado tanto, mas minha sorte não dá. E sabiá, deixa eu penar. Canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Oi, canta sabiá, não importa comigo não, é sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não. Música nova, CD novo de Mozart e Moacir, Canta Sabiá. Eu vou dar uma paradinha, que estão em casa de mineiro, casa de mineiro tem que ter um cafezinho, não vai tomar um cafezinho e volta já já pro Moza dizer como é que ele concilia esse trabalho dele de produtor, de compositor e de cantor. Já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Com muita alegria, estou recebendo hoje aqui no programa o Mozart e Moacir, que estão aí com um trabalho novinho em folha. Rapaz, cês, esse fotógrafo é milagroso, rapaz. Deixou vocês bonitos aqui na capa do dia, rapaz. Mas fizer mais de 1000 fotos mesmo para escolher disso. Rapaz, acabou que isso não é um fotógrafo, isso é um cirurgião plástico. É verdade. Vocês ficaram uns 30 anos mais novos nessa então, cara. Eu acho que ele passou até cimento em pó na cara do Zé. Engraçado que não tem muito Photoshop aí. Eu acho que tem mais Photoshop do que foto. Mas viu, eu encerrei o bloco, né, perguntando como é que você concilia todas essas suas atividades. Na verdade é o seguinte, cantar, você sabe disso mais que eu. É um prazer, sempre é um prazer. É puro prazer, né? Porque quando você... E o povo ainda paga a gente pra fazer, então, né? Então, isso aqui é o mais importante. Então, quer dizer, quando você tá... Pra cantar, eu nunca tô cansado, nunca tô triste, nunca tô alegre demais. Pelo contrário, se tiver triste, alegra lá. É verdade. Então, isso é fácil. Agora, produzir e compor já é um pouco mais complicado. O trabalho mais complicado aí é a questão da produção. Produção, porque exige você uma paciência muito grande. Muito grande. Uma dedicação. Gente, o compadre chega a ficar um ano trabalhando um artista. Né, pra deixar no ponto mesmo. E a prova do trabalho dele é fácil. O cartão de visita dele é a dupla de Paulo e Paulino, né, que há muitos anos, né, compadre, você trabalha desde 90, né? Desde 90, né? E é o seguinte, não fica pronto, não. Cada nova gravação, o compadre pega as músicas, vai, passa lá um tempão ensaiando, ajeitando, burilando, botando a coisa no lugar, né? Mas deve ser também um trabalho muito gratificante, né, compadre? Como eu já vi você pegar pessoas que cantavam mais ou menos e depois cantar certinho, arrumadinho, deve ser um trabalho de muita gratificação, né? É verdade, a gente... Sempre, antigamente eu nem fazia isso, mas depois teve um dia que um empresário me questionou, falou, pô, compadre, mas como é que eu vou pagar uma coisa que eu não estou sabendo o que eu estou comprando? Vou fazer o seguinte, então é fácil, vamos gravar do jeito que estão agora, vamos gravar, na época era fita cassete, e você... Depois do serviço pronto, a gente grava de novo. Depois do serviço pronto, se você achar que teve uma melhora, que mudou bastante... Aí você me paga dobrado. E se você achar que não melhorou nada, você não paga nada. Eu, não, vamos fazer então, vamos fazer. Aí gravamos, aí depois de uns 15, 20 dias, umas 3 semanas, o safado ficou atrás da porta escutando, né? Aí eu falei, ah, compadre, infelizmente aquela fita, eu quebrei ela, subiu. Para não ter que pagar dobrado, né? Mas assim, o que é mais gratificante é, quando você citou de Paulo Paulino, eu nunca conheci ninguém mais aplicado, mais disciplinado que de Paulo Paulino. Isso é importante, né? Se o aluno não seguir o professor, ele não vai melhorar, não vai aprender. Quanto mais a pessoa tem talento, quanto mais tem qualidade para a gente trabalhar, melhor fica. Tudo é gratificante. E esses anos todos renderam para você também muitas amizades no meio artístico. Graças a Deus. E você teve aqui participações muito especiais nesse disco, né? Com certeza. Vamos trazer uma delas agora, né? Uma das duplas mais queridas. Essa dupla super querida. A composição é do Gino e do Zancopé Simões, com a participação de Gino e Geno, Mozart e Moacir, Chuva Grossa. Vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, a saudade me mata. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, a saudade me mata. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Alô, Ginigeno, sonado do Brasil. Chega pra cá pra cantar com a gente. Nós animou assim, junto e misturado, vamos seguir. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Na garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder ir hoje, eu vou dormir na casa dela. A garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder vir hoje, vou dormir na casa dela. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Eu quero ver alguém ficar quieto escutando uma moda dessa, que eu já vi até a poeira subindo assim, nego jogando o chapéu pra cima, né, chamando a morena nos peitos mesmo, né, Mozart e Moacir, Chuva Grossa. Engraçado, Cleide, que desde o primeiro CD, com o Mosaico que eu gravei, o Gino tem sido de uma parceria muito importante pra gente. Inclusive a música que tocou no primeiro CD foi a música dele, né, de Alexandre, que foi Rancho de Tábua, e dessa vez a gente ensaiou até umas 3-4 músicas do Gino. Aí fomos lá, falou: Gino, eu vou cantar a música, o que você acha? Eu cantei, ele começou a chorar. Aí pô, música, que trem bonito, que duplo, que parceiro, tem uma voz bonita que você arrumou, pai. Essa dupla sua tá muito boa. Foi, só que é o seguinte, Gino, eu queria que você liberasse uma dessas músicas suas pra gente gravar. Falou, libera tudo. Eu gravo tudo se quiser. Ainda vou gravar. Aí eu falei, não, mas eu falei outra coisa. Se você não pedir pra mim participar com você, Eu tô querendo oferecer uma grana para mim participar com você do CD. Então, o Gino é uma pessoa que para mim é mais que um irmão. O Moza tem música gravada com Milionários é Rico, né? Agora, mais recentemente, com Eduardo Costa. Como é que chama a música do Eduardo Costa? É Começar de Novo. Começar de Novo. Jean Giovanni. Daniel. O Daniel. O Trio Alto Astral, do Saudade Pica-Pau. De Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino, né? É. E ele gravou até com o Moza de Moacir. Então. Mas nós falamos aí do De Paulo e do Paulino. E vamos trazer a participação especial deles, né? Que Paulinho também foi um parceiro muito importante nesse trabalho. E essa música é uma música muito forte. Uma música muito forte, que o povo vai gostar. Também folclórica, também lá de trás. A gente deu uma roupagem diferente também, deu uma adaptação diferente. Então vamos ver como é que ficou aí o Moza de Moacir com a participação do De Paulo e Paulino. Show, Gavião! Bate, ai, ai, sente saudade de alguém, ai, ai. Meu coração tá batendo, ai, ai. Que saudade do meu bem, show gavião. Sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Sabia cantar na mata, ai, ai, andorinha faz verão, ai, ai. Tô longe, sinto saudade, ai, ai. Tô perto, sinto paixão, show gavião. Sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Aonde, Paulo e Paulino? Ajuda nós a espantar esse gavião, senhor! Deixa conosco, Moza de Moacir! Vamos chamar o Zé Mulato mais um Cassiano, Barrapal de Tales, gavião, senhor! Dourado do Rio Grande, ai, ai, piabinha da lagoa, ai, ai. Meu amor, brinca comigo, ai, ai, pra me ver chorar à toa, show, gavião. Sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Meia-noite já bateu, ai, ai, canta o galo carijó, ai, ai. Suspira quem tem paixão, ai, ai, e chora quem vive só, show gavião. Sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços, show gavião. Sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Moza de Moacir, participação do De Paulo e Paulinho na moda, que é do Belguinha e do Moza, show gavião. Deixa aqui o telefone de contato para quem quiser o show do Moza e do Moacir. O telefone é operadora 62, é DDD 62, 9225-1613. É 62-9225-1613, esse aqui é claro, né? É claro, e tem um da Vivo também. Da Vivo. 62 também. Sim. É 9644 9644 3922 3922. Passa o microfone para eu despedir do Moacir, que você não deixou ele falar. Posso despedir? Não, deixa ele despedir. Não. Um abraço. Bom conversa, né, Moacir? E para nós é uma honra estar participando aqui, lançamento de primeira mão do seu programa, e que alguém quiser adquirir o CD, nesse telefone, só ligar, a gente enviamos para eles. Tá certo. Olha, é o seguinte, você pode contratar show, pode comprar o CD, também estão precisando arranjar umas namoradas bonitas, ricas, se tiver com dinheiro sobrando, eles estão disponíveis para ligar também. Então, falou, querido, um abraço, um prazer. Falou, Moacir. Moça. Rapaz, eu só quero te desejar que você continue com saúde, né, para poder tocar essa, essa sua carreira de, obrigado. Tem de muita verdade... criatividade, porque o Brasil precisa de gente que nem você, assim, para alegrar esse país que está precisando tanto. Obrigado. Eu tenho muito mais motivo para agradecer a Deus do que a pedir, mas de qualquer maneira eu quero pedir que Deus continue te abençoando muito, você e sua família, e que você é uma pessoa muito importante no meio da música sertaneja, que tem ajudado tanta gente, que todo mundo que sabe que a notícia é ruim, corre, né? Corre. Então quando você começa a ouvir, ah, o fulano desfez do ciclano e tal, nunca vi ninguém falar que Cleiton Aguiar não ajudou, porque ele sabe muito bem do que é. Eu conheço a luta, né? Conheço, então. Não é fácil, né? Eu quero agradecer você mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de ser seu amigo, além de conterrâneo, ser amigo, e muito obrigado, e que Deus abençoe todos nós nesse trabalho também. Amém. Gente, eu vou levar os meninos ali fora, que eu tenho um cachorro, o Zig, que se eu não for lá, eles têm que posar aqui, eles não saem não. Mas daqui o tiquinho eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje: você já reparou que você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa? Vamos fazer as contas. O dia tem 24 horas. Você dorme de 7 a 8 horas. Vou botar 8 horas para facilitar a conta. 8 horas, né? Sobrou 16. Você passa 8 no emprego, né? Já sobrou só 8. Só que é o seguinte: você passa 8 no emprego. E para você chegar no emprego, quanto tempo você leva? Se você morar perto, meia hora. Se você morar um pouquinho mais longe, uma hora, até 2 horas. Bom, vou botar uma hora. Uma hora para ir, uma hora para voltar. Sobrou só 6 horas. Você tira pelo menos uma hora de almoço e uma hora para jantar. Sobrou só 4 horas. E você já reparou? Tirando domingo, você passa mais tempo fora de casa ou fora de... quando você está em casa e está dormindo? Então, o grande desafio dos tempos modernos é você equilibrar um pouco isso. Porque a gente não vê os filhos da gente crescer, você sai cedo, os meninos estão dormindo. Você chega tarde, os meninos estão dormindo. Né? Os meninos vão crescendo e não tem contato. Eu não sei não, viu? Quando você vê hoje aí essa meninada na droga, essa confusão, esse rolo danado aí, grande parte é isso, é falta do acompanhamento. Porque a criança, menino é bicho sem juízo. Eu sei porque eu já fui menino. A gente esquece que a gente já foi menino, que a gente já foi adolescente, que a gente já foi jovem, né? Então, eu digo sempre, parte da desestruturação do mundo vem em função da desestruturação familiar. As coisas foram ficando muito difíceis, as mulheres, com todo o direito, resolveram sair de casa para trabalhar e não sobrou ninguém para tomar conta dos meninos. Os meninos ficam na mão de babá, ficam na mão dos professores. Antigamente, o professor era visto como uma espécie de semideus. Hoje, os meninos estão batendo nos professores na sala de aula. Então, o grande desafio dos tempos modernos é você equilibrar, né? O tempo que você passa em casa ser mais ou menos o tempo que você passa fora de casa. Se você conseguir isso, meus parabéns, porque não é nada fácil. Essa música está fazendo o maior sucesso no Planalto Central. Bruno e Marlon, com a participação de Gene Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção.

Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar. Eu andaria, eu não corria demais. Agora corro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Por Isso Corro Demais. Já tá beirando uns 50 anos que ele gravou isso aqui. Isso é que é sucesso, rapaz. O avô do João, Cleiton Aguiar, Um Ombro Pra Chorar. Cleiton Aguiar, do Joel Marques, Um Ombro Pra Chorar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste final de semana tem muito aniversário, rapaz. Tem festa pelo Brasil inteiro. Sexta, sábado e domingo. Eliete Ferreira Morarias é uma jornalista lá de Manga, nas Minas Gerais. O Johnny Ruiz da Silva, Marlos Vinícius Alves, Maria Ilza Barros Novaes, Cintia Aquino, Ida Guiar, Graciliano Cândido, Bárbara Cruz, Mônica Ramos, Fátima Peixoto, Belmivan Portilho da Silva, Cecília Gurgel. Esse pessoal é na sexta-feira. No sábado, o Wellington Ramos Boneco, Deusdete Francisco, Rodrigo Marra, Betânia Quinácia, Carlos Henrique Lima, Joyce Teixeira, Juliana Cristina, Ivan Moura, Josemir Silva Santos, Luiz Cláudio Pascolato, o meu amigo Celso Vasconcelos aqui de Brasília, Luiz Carlos Ferreira, o Pedro Ricardo, no domingo aniversário do Maurício de Lavener Bastos, João Paulo Chaves, Ana Loureiro, Senilva Rocha, o meu amigo Aderbal Luiz da Silva, da Ali Imóveis do Guará, o Paulo Machado, Manuel Ramos, Daniel Lima, Jaquelane Maciel, Alisson Moreira, Deise Galante, a minha querida amiga Deise Galante, lá de Estrela do Sul, Juarez Evangelista, Aurélio Rosa Pérez, lá do Coró, Sueli Guilherme, Neus Holander, Antônio Grácia, Maria Gorete, Bruno Bravo, a minha prima Ana Paula Rezende, que é filha do Julim, mas da Marise, lá em Patos de Minas. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 54 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar e vou trazer uma oração belíssima, a oração do amanhecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Eu não canso de fazer essa oração. Esse livro de orações do programa Cleiton Aguiar, em todos os meus programas eu sempre fiz a oração. Normalmente eu fazia os programas de manhãzinha, então 6 horas da manhã eu fazia oração. E os ouvintes me mandavam orações, escreviam, naquele tempo se escrevia muita carta. Hoje é tudo na base do e-mail, mas naquele tempo eu recebia cerca de 10 mil cartas por mês. Era uma confusão danada de carta, né? E as pessoas me mandavam essas orações e eu prometi que um dia eu faria esse livro. E acabei fazendo, já distribuí 37 mil exemplares gratuitamente desse livro. Estou lutando para fazer mais uma edição, né? Tô à procura de um parceiro aí, porque é engraçado, a gente peleja, mas o dinheiro não sobra. Já reparou que o dinheiro não sobra? Dá, mas não sobra, né? Mas eu espero logo estar com uma nova edição, que as pessoas me pedem, e esse livro realmente traz orações poderosíssimas. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. saudade de você, meu bem. Sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar, minha sede poder matar. Já tô vendo a cena, vai ser pequena pra gente namorar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, e é ele mesmo que vai cantar em duas vozes Saudade de Coromandel. Dos meus pais, uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. Eu tinha meu mundo na mansa quietude dos belos quintais. De um mundo de cores eu fui companheiro. Foi tão passageiro, mas lindo demais. Me lembro até hoje com todo carinho do sabiazinho lá nos laranjais. Uma saudade amarga e cruel Coromandel em Minas Gerais. No dia em que a morte com sua inclemência tirar minha vivência com outros mortais, imploro as pessoas as quais considero. Na campa só quero as iniciais, mas deixem na pedra bem fundo gravada, de jeito que nada apague os sinais. Uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. Lembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes Saudade de Coromandel. E nessa letra ele fala, né? No dia em que a morte com sua inclemência tirar minha vivência com outros mortais, imploro as pessoas as quais considero, na campa só quero as iniciais, que deixem na pedra bem fundo gravado, de jeito que nada apague os sinais. Uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. E é isso que está escrito lá na lápide, lá no túmulo dele, né? Uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais, GCS. Gerson Coutinho da Silva, só as iniciais, do jeitinho que ele pediu. E nós, no dia 21 de janeiro de 1981, plantamos uma mudinha de pé de cedro. Hoje está uma árvore enorme lá, dando sombra praticamente no cemitério inteiro, né? É, isso aí é para marcar a passagem nessa terra desse grande poeta, esse iluminado poeta chamado Goiá. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo francês Rousseau. Uma parte dos homens age sem pensar, e a outra parte pensa sem agir. Uma parte dos homens age sem pensar, e a outra parte pensa sem agir. é a frase irretocável do filósofo Rousseau. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Freire. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Se na sua cidade ainda não tiver o som local, a imagem local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelas parabólicas, pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, ou então direto no seu computador, www.rbtv.com.br. Neste domingo, eu vou conversar com a dupla Mozart e Moacir, lançando o seu novo CD, uma dupla caipira da melhor qualidade. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Freire. Hoje eu tô por aí. Senti por você, não sobrou nada não. Das palavras de amor que dizia, foi tudo em vão. Nossos beijos, fotos de viagens, recordações. Tantos sonhos, promessas vazias e desilusões. Me entreguei como alguém sonha amar, desaguei como um rio, deságua no mar, mas você não percebeu. Fui de boca em boca buscar outro amor, me arranhei nos espinhos escondidos na flor, mas de boa, se você quer saber, tô demais. Hoje eu tô por aí, tô curtindo a balada, tô fritando no 12, junto com a mulherada. Pega e não me apego, amanhece o dia, eu não lembro de nada. Pra mim você é passado, eu nem lembro direito. Mas já que você insiste tanto em saber, já passou meu amor, tô em outra, tô de boa, nem lembro de você. Insiste tanto em saber, já passou meu amor, tô em outra, tô de boa. E hoje eu tô por aí, tô curtindo a balada, tô fritando no doce, junto com a mulherada. Pega e não me apego, amanhece o dia, eu não lembro de nada. Pra mim você é passado, eu nem lembro direito. Mas já que você insiste tanto em saber, já passou meu amor, a discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas Freire, Hoje Eu Tô Por Aí. Gostou? é só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Você pode pedir também pelos meus perfis do Facebook ou direto no site radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos! A turminha do Cabelinho Arrepiado, a Faculdade da Música, apresenta os mestres Adalberto e Adriano, A Minha Vida. Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Deixei meu coração falar por mim, na vida e na canção. Amei até demais, libertei paixões contidas, mas fiz do meu amor a minha vida. Sofri e maltratei, mas insisti nos mesmos erros e até na solidão eu me agarrei num resto de ilusão. Talvez fosse melhor deixar pra trás mágoas sofridas, mas fiz do teu amor a minha vida. Você não vê que eu sou assim, meu coração é dono de mim. Não quer saber se eu vou sofrer e o que vai ser se eu te perder. Só quer fazer do teu amor. Do pensamento busquei novas paixões pra enganar meus sentimentos. Voltei e hoje eu sei que pra mim não tem saída. Teu amor, a minha vida. Você não vê que eu sou assim, meu coração. Faculdade da Música apresentou os mestres Adalberto e Adriano, A Minha Vida. Sucesso de César Menotti e Fabiano, Minas Não Tem Mar. Eu